Controle de Salvador, o azul 27114. Controle Salvador, azul 27114. Azul 27114, prossiga. No momento o senhor está com pouca dificuldade, temos formações aqui nas proximidades de Vatap. Poderia coordenar a possibilidade de a gente vai direto Barreiras? Autorizado, direto Barreiras, 27114. Obrigado, senhor. Direto Barreiras, 27141. Canal 6320, vê se mantenha 2000 pés e a chegada à mar. Ajuste 1-0 no 2. Autorizado, final do ILS 3, reponte estabilizado. S2 mil pés, autorizado, reponte estabilizado. Tem alguém? 150, né? 153 e 156. 21 no 56, aborda, altímetro 1-0 no 2, taxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torino, no 8, decisão 95, bom voo. Tem taxi via Índia Alfa, no ponto de espera 295, né? 63, 25, boa tarde. Já temos o plano pronto para cópia? Pronto. Autorizado Campinas, nível 340, via Upper Zulu 10, Cobá, via Upper Zulu 16, saída da Eule e da Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5435, boteja. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Pela 2733, boa tarde, a sua identificação, mantém nível 090, foi na proa de Itap, aguardando chegada da maré, reposta descrita. Chegada Mari, após a posição Itap, eu vou no Clube Serra Vito 366. Estabilizado, Chanel 6326. 26, chame torre 1-1895. 1-1895, boa tarde. Ataque está 3193 com 162 a bordo, pé na cabine, 3 horas e 45. 1162 a bordo, altímetro 1-0-2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 9-5, bom voo. Táxi Índia Alfa, espera da 1-0-3, 1-9-3, 0-1-0. 50 Bravo 049, pista molhada. Vindo pouso na 1-0, está na 632. Boa tarde, eu chamei a 63, ponto de espera capiteiro 0, está pronto. Deixa na 63 no 5, mantém a posição. Mantém a posição, 63. Salvador Azul 2714, solicita a possibilidade de subirmos para o 1960. Baixa coordenação com o Centro Recife, 2714. Obrigado. Sou de Salvador, 3560. 3560, a sua identificação, deixa eu manter a nível 050. Vou ir na proa de ITAP, chegada Mari. Destino 50, voando ITAP na chegada Mari 3560. Localizador, 6320. 6320, complete, chame torre, 1895. 2895. Salvador, já 3954. 2714, aguarde. Janela, RLS. Janela, 6320, continua a aproximação, aguardando pista livre, reporta visual, o QNH 1092. Pera aí, visual, aguardando, 6320. Contato, 59, prossiga. Rael Leda Irume. 326 no solo 42, livre direita, chama solo 12, 1 decimal 1. Direita, solo, 1, 2, 1, décima 1, chanel 63, 2, 6. Max 61, 4, 10. Solo, Salvador, boa tarde, chanel 63, 2, 6, livrou na época. Chanel 63, 2, 6, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, chanel 63, 2, 6. Se mantenha 3.000 pés, ajuste no 012, livre restrições em TAP. 3.000 pés, no 012, livre restrições em TAP, dá 35, 36. Antes da Juliette, né? 3x6. Pela 2733, prossiga. Ah, 733, autorizado, descida ao nível 050. Autorizado, descida ao 050. Alinhar 63, 15, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar, manter, cabeceira 63. 3193, já escuta? Escuta. Um pouco mais à frente, por gentileza, na ponta espera. Ótimo. Fecha a 6320 no solo, aos 4:06. Livra à direita, chama solo. 121 no decimal 1. Direita, 21, 6320. Salvador, muito boa, 6320, finalizou. 320, táxi de Alfa, repartente da Juliette. Alfa, Cecília, 620. 6315, livre decolagem, pista 10, vento 180 graus, 06 12 de nós. Livre decolagem, cabeceira 10, 6315. Táxi 61142, 103 a bordo, 35. Alternando Natal. Gente, o Xané 6142, observe a aeronave da companhia que vai parar no portão 1. Tem 103 a bordo, altímetro 1012. Táxi via Índia Alfa. No ponto de espera do Rio 18, decimal 95 com voo. Índia Alfa, no ponto de espera 295, vindo foca da companhia 6142. Três, autorizado alinhar e manter, cabeceiro 10. Alinhar e manter 10, 3, 1, 2, 3. Azul 2794. Câmbio Centro Recife, 12545, alterno 12685, grato com voo. Localizador. 3560, desça 2000 pés, chamarei estabilizado. Papapá, Lima Lima, Foxtrot, Cox Hiding, Sentimentem, Flight Level 050, Maria Arrival. Confirm, are you making deviation, sir? Fly direct to Mario Position. E o Flat Level 0 faz isso. Controle Salvador, boa tarde, chinelinha 315, cruzando 2000 pés. 315, boa tarde, contato radar, tudo mantendo nível 360, via saída da El. Agora 360, via da El, chinelinha 315. Controle Salvador, boa tarde, voo 9966, informação 8. 966, boa tarde, a certificação desse mantenha. Então 1980, vem na proa da posição Itap. Descemos até o 1980, proa de estádio, voo na 9-0. Atualização 3954, continua descida. 4, desce via. Via chegada Mari, a 2000 pés, ajuste no 0-2. Autorizado final do IRS, que saiu para a pista no 0. Autorizado, é importante autorizado, deixa no 0. Voo no 966, informa o tráfego, 2 horas e meia dúzia de milhas, mesmo rumo, cruzando no 60 em descido, Alpha Charlie 90. Dentro do tráfego, voo no 966. 966, reautorizado nível 1 no 60. Reautorizado, voo no 60, 966. 93, leve decolagem cabeceira no 0, vento 1 no 0 graus, 06 dúzia de nós. Autorizado decolagem, pista 0393. Controle 120 decimal 8, aciona 5445, coteja. estacionamento, correto? Chama para pushback estacionamento. Pista 1 0. Obrigado, senhor. O ato foi do 362, do centro de 500, do autorizado do LFI, para o centro de 36. M1142, autorizado a linha de manter, cabeceira 1 0. Ali mantém cabeceira 1 0, Genebra 6142. Mantém 1960, voo 96. 96 desce, mantém 1950. 1950, 96. Estabilizar 3560. 3560, complete aproximação, chame torre 1985. Boa, 3560. Decolado ao 51, chama controle 120 decimal 8. 0083, 93. Clock, 5.5 miles, same bound, passing 55150. Type, right 737. Lima Lima Foxtrot, you will be following this track. Send by radar vector for spacing, ok? Zero, aguarda a pista livre, quem negar 1012. Guarda, 3560. 60. 6360, daí eu 3193. Controle assinar 6305, solicitamos por 180 para evitar formações. Sempre desvio, 6305 após assinar por de leda. Sempre desvio após prossegue leda, o assinar 6305. Transição Aracaju. Decola 1-0 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5462, corteja. Autorizado 230 para Aracaju. Decola no perfil da PUCA, transição Aracaju, rota via Gol 677. Decola no perfil 1-0 com curva esquerda, controle 208, 5462 ao fundo. Cotejamento correto, chama para o estacionamento. Vai reportar Gol no Rojoção. Salvador, Gol no banheiro, do nada. Prossiga. 500 é o Whisky, controlado para o Galeão, solicita autorização em cópia. Gol no 659, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857. Saída da Euleda Irume. Decola da 1-0, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5454, coteja. 3560, Estado 22, quanto seria pro Laduna ou 2715? Acontece da chegada, 2715. Vai lá. 1097, ação de identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 070, ajuste 1012. Controle, Xené 6142, bom dia. Salvador, Xené 6142. Xené 6142, para radar na decolagem, e a PUCA suba para o nível de voo 350. 350, 6142. Controle, Salvador, Tanguí. Tanguí, que aguarde. Controle Salvador, Gol 96, solicita desvio à esquerda, proa 040 por 20 milhas, para evitar formações. Autorizado desvio, Gol 966. Controle, copiou o TAM 3154. Negativo, prossiga TAM 3154. Está estabilizado. Proa decimal 1. Direito 1201, tá? 3560. 8995. 8900. Salvador, boa tarde, Azul 4462. 560, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaria antes da Juliette, tá? 3560. Afirma para o desvio. Proa 040. Pode chamar o táxi. Autorizado, 40. Lima Fox, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 060. Olhado. Lima Lima Fox, turn right, heading 060. Yeah, I'm able to turn right, Lima Lima Fox, maintain flight level 060. Gol 966, solicita desvio à esquerda, 025 agora proa. Autorizado desvio, gol no 966. Obrigado. Antes da Juliette, tá 350. Tente manter antes da Juliette. Vai manter, tá 350. CNR 6315, chame Recife, UNO 3325, alterna 1251. 3325, alterna 1251, CNR 63, UNO, boa tarde. Salvador, Azul 4462, traduzida. Então, que está 3560? Portão 4. Ok. Acena a identificação. Não foi alterado, agora autorizado táxi via Juliette, portão 9. Portão 9 via Juliette, na 3560. Conforme para posicionamento, mosaico 10. Gente, aguarde para o pushback do ano 659. Guardado, ano 966, está pronto para iniciar a vetoração para a final ILS. Gol no 966, deixa para 4 mil pés, aguarde vetoração. Para 4 mil, aguardando vetoração. Está mantendo para o 027. Foi 009, aguarde, será o próximo para pushback no setor. Usou 4065, estimado para início do pushback. Só está aguardando o rapaz para alguém. 050. Direita 050 para sequenciamento. Confirme nesta proa autorizado interceptar o ILS. Afirmativa, autorizado interceptar nessa proa o gol 1966. 966. Então 3154, boa tarde, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai rebordar para a Juliette. 4466. Controle Salvador, gol no 097. Segundo no 097. A sequência, a nossa sequência, para boa, por favor. Aguarde no 097. Azul 4462. Desça para o nível de voo 080. Ajuste 1012. Voando Mari para interceptar a chegada. Ajuste 902. É, você vai me traduzir para 080, azul 4462. Contou, Salvador, o Papa de Fábio, Zulu, Tango Ixi. Bom, no 966, informo que irá ultrapassar o curso do localizador, aguarde vetores para interceptar. Okay. manterá então a proa e aguardará novo eletoração. Azul 27 na 52 da velocidade para 1909. Azul 27 no 5, copiou o controle? Negativo. Azul 27 no 5, reduz a velocidade para 1909. Reduzindo 1909. Lima Fox 2000. Lima Fox descend to 2000 feet, clear ILS X-ray of runway 10, report steps. Descend to 2000 feet, ILS, report runway 10, Lima Fox. Você área 2733, complexo final do procedimento ILS Swiss, que chama a torre 118, decimal 95. Boa, complexo seguinte, forma 13, decimal 54. Qual área 2733? Força área 2733, continua aproximação, reporta visual com campo, QNH 1012. Continua, reportar a visual com campo, força área 2733. Ô, cuidado de descida. Pulou Tanguísque, autorizada a descida para altitude de tráfego, informa o tráfego posição 12 horas, 8 milhas, mantendo 1.500 pés para leste. Pulou Tanguísque, vai ficar atento, porém não visual. Oceaner 6142, chame Recife em 12545, alterna 12085. 545, 2085, boa. Altímetro 121 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, sua nave 5, bom voo. Índia Alfa, torre 1895, obrigado, boa tarde. 120, desce para 3000, chama lá estabilizado, confirma altímetro 1012. Ativo, 1012. Obrigado. Temos um plano aqui para as 16 horas, já venceu, confirme foi feita a DLA? Zero, posto estabilizado. Boa, 097, seguindo 70. Boa, 2009, temos a aeronave da companhia, já retirou o trator, deve iniciar o táxi logo, vamos aguardar passar na sua retaguarda. Curva direita, comprou a 140. Completa a direita, 140, gol 96. Deve chamar o localizer em Lima Fox. Lima Lima Fox, complete final of ILS X-ray of runway 10, contact tower in 118.95. 118.95, bom gol. E a Alfa, 7295, 1.29. Obrigado, até a próxima. Tá bom, Azul 4065, mantém a posição. Sobre a Lima, Lima Fox, conforme just the... Apron. Is Apron 5, understand? Our intention is after our marker. 422-1817, if possible. Call for cancel your plan, Papa Papa Lima, Lima Fox. You copy? Negative, sir. Could you repeat? Call me for cancel your plan on the outer marker. Lima, Lima Fox. If you authorize right now, sir. Papa Papa Lima, Lima Fox. Plan cancelled at the 04. You're close to return to the left to report on the final of runway 17. Report on the final runway 17, Lima Lima Fox. Bona 097, sentido 5000. Azul 1097, vetoração. Bona 097, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 260, seu limite ao localizador. 260, limite localizador, 097. Azul 2715, desça para 3000 pés, ajuste no 012. 3.012, Salvador, Azul 4462. 25 minutos para o sistema processar. 320. À esquerda, 320, atinge e mantém 080. Voo 1966, desça para 2.000 pés, autorizado LSX-Ray, rapaz estabilizado. Ok, já está na rampa do glide e já está estabilizado, voo 966. Voo 966, complete procedimento, chame a torre 1-8, decimal 95. 1895, voo. 1097, mantém 5.000. 1097, desça para 4.000 pés, ajuste no 012. Para 4.000. Como que nessa prova não tem condições de ter um localizador não, viu? Ui! Dá outro limite aí pra gente, no 097. Como seu limite é a magnética 190 que lembra o Gol 1097. É, isso mesmo. 10, Wind 180 degrees, 089. Near 40 degrees, runway 10, tudo pra gente. Está reportado aí, 7-1-5. 2018, controle 5457, eu transponho, minha 32 novo. Você já entra com a gente, chama para o pushback estacionamento. Chama, Ariel, obrigado. East West. Italy, RA 17, Lima, Lima, Fox. Confirme a magnética para o 0097, por favor. Magnética 1-0 de Simbra, 1-0-9-7. 1-0? Afirmativo, vou 1-0-9-7. Sim. Vou 1-0-9-7 para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 1-4-0. Esquerda, 1-4-0, 0-9-7. Senar 6314, ação de identificação, via chegada a Mari, desça para o nível 0050, ajuste no 012. Aguarde, Senar 6314. Aguarde, Salvador, boa tarde, Azul 4065. Prossiga 4065. Israel, Leda cruza 1000 pés, iniciando curva pela direita para evitar formações. 446-4065, contato radar na decolagem, via da El, suba para o 340. 340, via da El, 4065, azul. Boa, sentindo 4000. Voo azul 4462, curva à direita para o 040. À direita 040, intercepta o curso? Aguarde vetores, azul 4462. 097, pode baixar? Controle, gol 097. Prossiga no 047. Então 097, está mantendo 4000. Gol no 097, desça para 2000 pés, autorizado ILS e X-Ray, reposto estabilizado. Para 2000, autorizado ILS, vai reportar estabilizado, 097. Azul 4462, desce para 3.000 pés, ajuste no 012. 3.012, 4462. Estabilizou o Azul 2715. Azul 2715, completo procedimento LS, chame a torre 198, decimal 95. Ciente 1-2-6 a bordo, altímetro 1-0-1-2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1-8-9-5, bom voo. Azul 2-7-1-5. Azul 2-7-1-5, reporta baixado e travado. Aguarda a pista livre, quem negar 1-0-1-2. 1013, vai reportar baixado, 2-7-1-5. Quem negar 1-0-1-2. Azul 2-7-1-5. Ciente 1012. Primeira, chama o controle. 966, no solo 010, livra direita, chama solo 121, decimal 1. Vai livrar direita 1211 com solo no 966. Confirme o aeródromo de destino Lima Alta Charlie. Temer? 215, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Gente, livre pouso 2715, informa que baixou e travou. Dois, complete a curva à direita na Pro 120. Completando a direita Pro 120, azul 4462. Voo 1097, estabilizando localizador a 2 milhas de zona. Gente, voo 1097, aguarde para transferência. Aguardando. Papa Tango Lima, Charlie, Lima Hotel Charlie, acione o código 0145. Mais à frente no ponto de espera. Coordenação. Presença livre para alta coordenação, Zulu também. Bom trabalho. Foi isso, coteja. Charlie, confirme se já fez plano de voo. Gente. Gol 1097, complete, chame torre 118, mas decimal 95. 118, 1097. R63-14, desça para 3 mil pés, ajuste 1012. Azul 4462, desça para 2 mil pés, autorizado LSXV da pista 10, reposta estabilizada. 2 mil, autorizado LSXV da pista 10, chamará estabilizado, azul 4462. Papa Tango Lima Hotel Charlie, confirme o tipo de equipamento. Taxi via Juliette, portão 10, gol 1966. Ativo, sem restrições de altitude em TAP, o Xenia 314. Lima Hotel Charlie, confirmando, Charlie 650. Pistão no 0, vento 180 graus, 079. Livro da clamagem, gol no mais 009.09. Se a gente manter o ponto de espera, gol 2009. Aguardando. Gol no 097, chama a torre 1895. Controle azul 4065, solicita uma presente morte, você seria ideal para evitar formações próximas à lenda. Azul 4065, está livre de desvios, aguarde transferência com centro. 27, pode uma morte, vai então. Azul 4065, chame Recife na frequência 13325, alterna 1251. 3325, alterna 1251, confirma? Afirmativo, o centro autorizou o senhor voar morte, vai achar no mesmo na sequência 1-3-3-2-5, secundária 1-2-5-1. Check, centro Recife, 3-3-2-5, antena 2-5-1, obrigado, azul, fazendo minha assim. 2.000 pés. Mais de 2.000 pés, o gol 1-0-9-7. É, 2.000 pés? 2.000 pés, não ainda. Bravo, Índio Zulu. Como tem uma aeronave aproximando-se para pouso, fique atento. Encontra-se na posição 3 para 4 horas, 7 milhas. Ultraleve avançado. Tem a frequência livre. Zulu, 1097. Para o táxi, 1-8-2-4. 1-1-8 a bordo, 2:10 até no Salvador. Confirma a autonomia? 2:10, 0210. Gente, 1-1-8 a bordo, altímetro 1-0-1-2, táxi via Índia Alfa, no Bante Espera Torre, 1-1-8, esse é o 195, bom voo. Já Alfa, 895, traço, boa tarde, bom trabalho. Traço, Salvador, boa tarde, CNR-327, gente, X-ray, autorização 1-8-0, filial. Time 327, boa tarde, informa nível pretendido. Na navegação aqui, 1-8-0. Papa Serra Bravo, senhor. Papa Romeu, Papa Serra Bravo. Mantenha-se afastado do setor do CAB, aguarde para o cruzamento, temos aeronave efetuando pouso. Mantenha o setor norte de Salvador afastado 5 milhas, aguardando autorização para cruzamento. Da final da 1-0 e prosseguir CAB. Tá ciente, vai manter o afastamento, vai fazer 1-3-6-0. Está presente, estimavam 2 minutos do pouso. Vai manter o setor norte. Guarde número 2 para a cópia. O número 59, atenção, vigilância, saída. Dael, mantenha o perfil via Dael. Dael, mantendo o perfil, gol no 659. Papá, Tango Lima, Hotel Charlie, controle. Lima, Hotel Charlie, controle. Forme o tipo de equipamento. 0-0-0-0-0-0-0-0 na Coral, primeira curva direita, transforma 5507, controle 208, acenar 6-2-7-6-0-1, reportar agora para o 7-0-0. Alinhamento correto, reporte 6327. Solo gol no 0-9-7, 1-0-9-7, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 0-9-7. 7, hotel Romeu, pronto para a cópia. Autorizado Guanambi, nível 1-2-0, saída Arbor, transição Elefa, após Elefa, DCT Ufito. Decolada 1-7, curva direita, controle 1-2-0, em cima 8, aciona 5-4-4-1, proteja. 1-0, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado. Ele é Sex Ray da 1-0, tá quente, das condições do campo. Azul 9135, voando bom para interceptar a chegada, reporte para a descida. O azul 9135, cadê? Azul 9135, contato radar 62 milhas, nordeste de Salvador, reporte para a descida. Está na proa de ponte, batendo 1-4-0. Chamada para a descida, dentro da X-Ray. Dentro das condições do campo de bola. Obrigado. Deixa eu falar de Juliette, hotel Romeu. Autorizando acionamento na bata, chama pronto para o táxi. 04, deixa para 4 mil pés, voando na proa de ponte para interceptar a chegada ponte. No 0-1-2. Como que a senhora do Tela agora será Dael ou Coral, corteja? Em condições de alinhar e decolar 5 autorizado pela torre? Autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 160 graus, 0612 de nota. Afirmo, do gol 2009. Alinhar e decola, Gol 2009 sem parada. Salvador, Gol 1884, ponto espera, dá 1-0. Gente, Gol 1884, mantém o ponto espera. Para lá, parada. Papa Romeu, Papá Serra Bravo, prossiga. É, está no setor norte, senhor, está aguardando autorizações para o CAB. É, tem condições de prosseguir a marcha autônica. 12 minutos do pouso, o Papa Romeu, Papá Serra Bravo. Confirme a altitude, não recebo o mesmo no radar. Está batendo 500 metros, senhor. Ocean M63, 1-4, continua a aproximação, aguardando pista livre. O Kennegal 902, confirma de visual. Negativo. Quanto visual com campo, Ocean M63, 1-4. Coordenada visual, M63, 1-4. Controla, 1-659. Possiga, 1-659. Estamos citando direto em Irume. Aguarde coordenação, o Gol 1659. Aguardando coordenação, Gol 1659. Papá Serra Bravo, cheque seu equipamento, não recebo seu transponder. Ok, senhorita. Reiniciando então. Gol 1659, chame Recife 13325, alterna 1251. 13325251, 1659. Um 4, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 089. Papa Tango Lima, Hotel Charlie, confirme efetuando desvio? 208, boa tarde. Palma pro ideal para bom, via 160. Controle Salvador, voo 2009, 1900 na Adael. Voo 2009, contato radar na decolagem, suba via Adael para o nível de voo 240. Via Adael para o 240, possibilidade de coordenar o 200? Uno 884, autorizado a linha e manter, cabeceira 1-0. A linha manter 1-0, 1-884. 2062 a bordo, altímetro 1-0, 1-2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9, decimal 9-5, bom voo. Alfa 0, 2-0, gol 2009. Papá Juliette, Hotel Romeu, livre decolagem cabeceira 17, vento 170 graus, 089. Bruno 884, livre decolagem cabeceira 10, vento 160 graus, 099. Iniciando 1-8-4. Lima Tachá. Salvador, boa tarde. Chame a 6314. Lembrou na pessoa. Chame a 6314. Táxi via Alfa, é paciente da Juliette. Alfa, é da Juliette, 6314. Papá, Juliette, Hotel Romeu, decolado 25, chama controle, 120, decimal 8. 1208, então. Eu sigo a Alfa, Juliette, Romeu. Papa Romeu, Alfa Juliette, Romeu, mantenha a proa de coral, após coral, proa de mare. Motor de Papa Papa Juliette, Papa Romeu, decolou na aba. Papa Papa Juliette, até Romeu, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 120. Via Arbor 120, Juliette, Papa Romeu. Other approach is go 1620, boa tarde. Go 1620, small kite dance. Via Mari arrival, central flight level 060, KNH 1012. Controle Gol 1884, decolou cruzar 2200, perfil da Boca Aracaju. Gol 1884, contato radar na decolagem, via Puca, suba para o nível de voo 230. Liberação, são 230, Gol 1884. Controle de Papa Romeu, Papa Serra. Olha o avião 9135, no ponto de alta. Azul 9135, desça para o nível de voo 050, ajuste no 012. 0012 até o 050 na proa do bom. Controle Papa Romeu, Papa Serra Bravo. Prossiga Papa Serra Bravo. Falando do Brasil, sobre a direção com destino a Garra, para abastecimento do Papa Serra Bravo. Agora mais velho. Confirma, o senhor irá manter o corredor? Você fala de Itapuã para ingresso na final 35, se autorizado, destino é máximo. Papá Sierra Bravo mantém espera na região do Parque Pituaçu para processamento do plano de voo. Tchau, muito obrigado. Papa Tango Lima Hotel Charlie, afirmativo, dessa via chegada a Bonfim. Go 1620, reduce speed to 220 knots. Roger, reducing to 220 knots, go 1620, request flight direct to stop to avoid bad weather. Your clear deviation, go 1620. MA321 decolado aos 28, estaciona transponda 5457. 5457, nacionado MA321. Controle, gente, chama o controle em 120 decimal 8, MA321. 208. Comandor, boa tarde, o Chanel 6321, decolou, transfere. Chanel 6321, aciona o código 5457. Acionado, senhor, vou trocar equipamento aqui, ok? Recebe agora 6321. Salvador 2009. Siga. O 2009 solicita manter o nível 180. Sim, quer manter o nível 80 como final? 180 como final. Guarda de coordenação, o gol 2009. Guarda. Bolívia Aracaju, 124. Milhão de rio à direita, senhorita. Agora ele está com a formação. Confirma a aeronave, chama o controle. Azul 9135 para desvio à direita da rota. Confirme a proa do desvio e por quantas milhas? A proa será a proa 260 e vai aproximadamente por 10 milhas. Autorizado desvios, reporte por término de desvios. Ok, a formação está mais ou menos na posição bom, ok? Firme. A formação se encontra física na vertical da decadenciação bom. Está livre do desvio, reporte por teste de desvio. É, após desvio, então a gente aprova a pena, é isso? É posto por término de desvio, aguardando proa. Ok, então é manter a proa aguardando as suas instruções. Controle, Xané 6321. Sérgio? Voo 2009, autorizado nível final 180. Sinal 180, voo 2009. Papa Tango Lima Hotel Charlie, deixa para 2.000 pés, autorizado ILS X-Way da pista 10, rapaz estabilizado. Controle, é o 6321 da Oceaner. Controle, 824. Salvador, Papa Serra Brava, autorizado 35. Atenção, aeronave na escuta descontrole, Salvador opera IFR, 800 pés de teto, com 3.000 de visibilidade, chuva moderada sobre o campo. Não coteje, Papa Tango Lima Hotel Charlie, 2.000 pés livre, ILS 1012. Voo 160, descend maintain, flight level 060. Vectors for Station Left Heading 030. Limit by 100 bearing, Simbra Beacon. Roger, go 1620, flying heading 030. Clear to 060, go 1620. Papapapá, Juliette Hotel Romeu, controle. Juliette Hotel Romeu, controle. Juliette Hotel Romeu está fora do perfil da subida. Deveria ter mantido 3.000 pés. Curve à esquerda para evitar tráfego, proa 180. 3.000 à esquerda, Juliette Hotel Romeu. Zero threat. 2 hours, 8 miles, the opposite bound, flight level 040 to 120, Eros 22. Azul 9135. Já efetuou os desvios necessários para aproximar para Salvador? Afirmativo, senhor. Esquerda, proa 220, limite, QDMIC 120 de Simbra, desça e mantenha 5.000. Você vai descer até 5.000, mantendo 1012, um ajuste, proa 220, 220 esquerda, limitado pelo custo de Simbra, é isso? Limitado pela 110 de Salvador, 110 de Simbra. 1-1-6-0, for the set, localize the curse, turn the right, head 080, descend 2000, clear, ILS approach. Roger, clear to ILS approach, go 1-6-2-0, heading 080, down to 2000. Voo no 884, controle. Controle, Oceaner 6321, câmbio. Voo no 884, é o controle. Alfa Juliette Romeu, aguarde. Controle, copia, Oceaner 6321. 6321. Completa ascensão, aguarde transferência de controle. Eu fiz um desvio aqui, senhor, me chamei várias vezes, não consegui. Está copiando o transponder 5457? Afirmo, está cruzando o nível de voo 165. Aguarde, está livre de desvio. Reporte ao término, aguardando transferência. É, só sua escuta, grato. Papá, papá, Juliette, Hotel Romeu. Assuma navegação, voe Alefa. Alefa para Juliette, Hotel Romeu, grato. Papai, uniforme, Vitor Tango Alfa. Mantenha-se em condições visuais. Está no espaço aéreo Golf, autocoordenação no 2345. Não atrase o conhecido no setor. 1012 é o ajuste do altímetro em Salvador. Salvador, é Papa Romeu, Papa Serra, abraço. Já está no ponto de altitude e só autoriza a proa de mar. Remodula. Alfa Juliette Romeu, está no ponto de altitude. Alfa Juliette Romeu, 55 milhas sudoeste de Salvador. Vigilância.